só no paredão e a pivetinha é bom. E é como o prostituto chegou, delícia. Assim, ó. Hoje tem festa, hoje vai ser lama. Conto de paredão, novinha cê não me engana. Hoje tem festa, hoje vai ser lama. No encontro de paredão, novinha cê não me engana. Hoje tem festa, hoje vai ser lama. No encontro de paredão, novinha cê não me engana. E hoje a gente faz o que bem assim, ó. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Hoje eu vou empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Hoje eu quero empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Hoje eu vou empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Meu negócio é empurrar, viu, bem, rapaz. Jovens gravações, parceirão estourado aí, viu. Hoje tem festa, hoje vai ser lama. Conto de paredão, novinha cê não me engana. Hoje tem festa, hoje vai ser lama. No encontro de paredão, novinha cê não me engana. Hoje tem festa, hoje vai ser lama. No encontro de paredão, novinha cê não me engana. E hoje a gente faz o que bem assim, ó. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Hoje eu vou empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Hoje eu quero empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Ó pra aí, todo mundo já corta mais duas. Larga o passinho bonitinho, ó pra aí. A novinha como é que faz, ó, ó. Assim, ó, daquele jeito, ó. Empurrar, empurrar, meu negócio é empurrar.